A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Neste primeiro programa impõe-se uma entrevista ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado mais um ano, é uma honra tê-la de novo connosco. Ora, muito boa tarde. Eu é que agradeço o convite e a honra é minha de poder estar aqui rodeado de elementos tão fantásticos. E deixe-me, em primeiro lugar, dar-lhe estes parabéns pelo núcleo de alunos que aqui estão no Clube de Rádio e que estão e que irão, durante este ano, fazer este clube, dando notícias, informações, eu sei lá. E vendo este número de alunos, de jovens, de meninos e meninas que aqui estão, é para nós um enorme orgulho e para a senhora professora, naturalmente, também uma palavra de parabéns. Desejo que mais um ano agora que se inicia o clube desenvolva as suas atividades, indo ao encontro das suas expectativas, naturalmente, e cumprindo aquilo para o qual delineou, que é dar notícias, dar informação e ao mesmo tempo divulgar as atividades da escola. Mas também quero aproveitar e dar-lhe os parabéns a si, Sra. Professora Célia Lourenço, por toda a atividade dinamizada ao longo destes anos em prol do agrupamento, em prol da escola pública. Este clube de rádio é uma referência já no agrupamento, na comunidade, porque é ouvido com muita atenção e tudo aquilo que aqui se vai falando tem muita qualidade. Este é um exemplo vivo de uma boa articulação entre a escola e a comunidade e é aqui produz-se e faz-se trabalho muito, muito louvável. E quero-lhe dar os parabéns por isso, tanto à Sra. Professora, porque há alguns anos esta parte já vem dinamizando e desenvolvendo esta atividade, mas acima de tudo a todos os jovens. E quero lançar o repto a todos os jovens do agrupamento para que participem nos clubes, para que se inscrevam nos clubes, para que haja um outro conjunto de clubes com esta dinâmica, com tudo aquilo que de bom aqui se produz. E é esse repto que eu quero desde já lançar. Dar-vos parabéns, desejar-vos um bom ano no âmbito aqui do Clube de Rádio, uma boa parceria com a Rádio Boa Nova e também aproveitando naturalmente a oportunidade, agradecendo à Rádio Boa Nova a possibilidade de mais um ano nos permitir que aqui neste espaço sejam divulgadas atividades do agrupamento, mas em paralelo criar aqui o bichinho de alguém que gosta de fazer rádio, de participar em rádio. Portanto, estamos todos de parabéns, é um bom começo, é um começo que eu espero que continue e que seja extremamente produtivo. Muito bem, Sr. Diretor, muito obrigada pelas palavras gentis. Urge perguntar como é que correu o arranque de mais um ano letivo? Não é uma opinião minha, é uma opinião partilhada por todos. Este ano, o ano correu normalmente, sem grandes sobressaltos. Já temos os professores todos praticamente colocados, não há grandes questões a resolver. Portanto, decorreu tudo normalmente. Os 2.200 alunos do agrupamento, desde o dia 13 de setembro, que foi a apresentação, e depois no dia 16... com as aulas a iniciarem-se propriamente ditas, não há grandes questões. Portanto, os professores foram todos colocados em devido tempo, alguns que estão, algumas situações ou outras que por apresentarem atestados médicos isto ou aquilo, mas não há grandes problemas. Portanto, mais um ano, mais tudo a decorrer com toda a normalidade, não há assim nada a assinalar. Ainda bem. Estamos já no segundo ano deste quadriênio. Fale-nos dos projetos da direção para este ano letivo 2019-2020. Todos os anos encerra um conjunto de desafios e este, mais uma vez, é um grande desafio poder proporcionar a todos estes jovens um ensino de qualidade. O agrupamento aposta nisso mesmo, num bom ensino, com muita qualidade, com muita responsabilidade, encarando a escola, naturalmente, com a responsabilidade que acarreta tudo aquilo que se faz na escola. Os projetos estamos todos imbuídos deste grande projeto, que é fazer da escola a melhor escola. E quero aqui fazer uma primeira referência relativamente aos resultados escolares. Temos tido uma honra imensa em tudo aquilo que se vai fazendo. E deixem-me evidenciar aqui duas ou três situações. Em primeiro lugar, relativamente aos alunos que estiveram no 12º ano, 91 alunos que estavam em condições de se poder candidatar ao ensino superior, 83 entraram. Uns na primeira fase, outros na segunda e alguns até na terceira fase, mas reparem bem nesta taxa elevadíssima de alunos que entrou no ensino superior. É este grande objetivo que todos nós queremos, é que uma grande percentagem de alunos que estudam no agrupamento tenha sequência no ensino universitário. E estamos todos e ficamos todos muito orgulhosos por essa boa taxa de entrada no ensino superior. Paralelamente a isso, também temos, ou também tivemos, a nível dos exames nacionais do 9º ano, uma grande taxa de sucesso. Nós tivemos alunos no agrupamento a ter como resultado escolar nos exames nacionais do 9º ano, tanto a matemática como português, 99, 98%. Eu lembro que são exames nacionais que são feitos de igual forma, tanto no Minho como no Algarve, como no Centro, como em Lisboa, e nós tivemos aqui alunos a terem 98%, o que para nós é uma grande honra podermos dizer convictamente que estamos no bom caminho, os nossos alunos estão a conseguir atingir ótimos resultados. Temos também nos outros anos de ensino taxas de sucesso acima de 80%. Eu sei que caminhamos cada vez mais para não haver retenções. Nós este ano tivemos algumas retenções, não vou agora discutir aqui a pertinência ou não da retenção em determinado ano escolar, não é para isso que eu hoje aqui venho, mas também importa referir a qualidade, porque nos outros anos tivemos umas taxas muito elevadíssimas de alunos com sucesso escolar. É isto mesmo, a escola é isto, é podermos fazer com que todos nós, no final do ano, nos possamos considerar satisfeitos pelos resultados que vamos alcançando. E esse trabalho é fruto de um conjunto de atores, nomeadamente os professores, funcionários, e aqui quero passar uma mensagem muito otimista e dizer a todos os pais encarregados de educação: acreditem na escola, acreditem no trabalho que a escola vai fazendo. Mas a escola não está sozinha nisto, precisa da ajuda de todos e, concretamente, da ajuda dos pais no melhor acompanhamento que possam fazer aos seus filhos. É necessário, é imperioso que façam um acompanhamento diário, que participem na vida da escola, que vão à escola saber da atividade, daquilo que os filhos vão fazendo. A escola assenta nisto, assenta também no sentido de responsabilidade, de educação, de formação, sabermos respeitar uns aos outros, sabermos ter o sentido de nos sabermos respeitar uns aos outros, e eu repito isto porque de facto é extremamente importante. A nível de projetos, os projetos são aqueles que os alunos idealizam, e nós no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º e no 11º, mais no ensino no 2º e no 3º ciclo, temos um conjunto de disciplinas que vão promovendo com os alunos a criação de alguns projetos, nomeadamente no 5º e no 6º ano, com o DAC1, com o DAC2, em que os alunos vão fazendo alguns projetos, também no 7º e no 8º ano. Estamos envolvidos numa panóplia de atividades, desde os intercâmbios, ainda agora na sexta-feira, ou no sábado, terminou um intercâmbio com uma escola da Bélgica. Temos outros intercâmbios no âmbito do Erasmus, no âmbito dos nossos cursos profissionais, que irão agora para a Polónia. É uma escola aberta à comunidade, é uma escola aberta na sociedade, é uma escola aberta para o futuro, é uma escola que se preocupa em fazer mais e melhor. E temos atividades no âmbito do desporto escolar, eu sei lá, temos muitas e muitas atividades. Tivemos agora um prémio da Escola Mais Saudável, E estamos a partilhar com todos esta nossa convicção que estamos no bom caminho e que vamos construindo a melhor escola, naturalmente fazendo com que todos se identifiquem com aquilo que se faz na escola e fazendo com que a vida na escola seja... É importante que todos nós, nomeadamente professores, funcionários e alunos, quando acordam de manhã e vão para a escola, vão com alegria, pensando que aquilo que vão fazer é para eles, é para a melhoria do conhecimento. A escola, ao longo destes últimos anos, tem-se transformado. É nessa perspectiva que há alguns anos, que há 4 anos, saiu o decreto da flexibilidade curricular. Estamos a trabalhar nesse sentido, a fazer em que haja mais iniciativa por parte dos alunos, em que os alunos participem mais na vida da escola, trabalhando nesse âmbito, em projetos. E, portanto, as coisas vão acontecendo, ou irão acontecer naturalmente, com todas as vicissitudes que existem naturalmente na escola, com todos os problemas, porque também há e também existem problemas, mas tudo se vai resolvendo, havendo bom senso, tolerância e pensando que estamos todos a trabalhar em prol deste enorme leque de jovens que vão ser o futuro da amanhã, naturalmente. Muito bem. Claro, é sempre bom ter esta visão otimista. Ainda assim, com certeza, há preocupações que o diretor tem. Quais são, neste momento, as grandes preocupações do diretor? Olha, as grandes preocupações, e são temas recorrentes que se vão ouvindo falar na comunicação social, naturalmente, os problemas que nestas idades vão acontecendo. O bullying, tenho sempre uma especial atenção a que todos nós nos saibamos respeitar e eliminemos todas essas questões de bullying, e todos temos que nos consciencializar todos que não podemos estar a exercer esse tipo de situações. Há várias situações que me preocupam, nomeadamente também o tabaco, outros estupefacientes, naturalmente, e custa-me ver, à frente da escola, na zona das piscinas, aquele aglomerado de jovens a fumarem, eu sei lá, a fazerem coisas pouco agradáveis. Temos sensibilizado toda a gente para evitarmos que estas situações aconteçam diariamente. Eu apelo a que todos, é importante confraternizarmos, conversarmos, mas que o façamos dentro da escola, que não nos desloquemos para fora da escola, porque nestas idades estar a consumir álcool, a fumar e a consumir outros estupefacientes, naturalmente, é extremamente prejudicial. Custa-me ver, e é uma preocupação que tenho sempre bem presente na minha ação, no dia-a-dia, tentar sensibilizar a nossa juventude para que tenham outro tipo de atitude perante estas situações, que se desviem delas, que não estejam em contacto permanente com essas situações, porque isso só está a prejudicar, e é uma imagem extremamente negativa. Quem visita a escola, quem vem de fora, ver aquele aglomerado ali de gente, de jovens, todos com o cigarro na mão, e todos, muitas das vezes, não só cigarro, mas com outras coisas, e portanto é uma má imagem. Estas são situações que me preocupam naturalmente. Preocupam-me naturalmente dar as melhores condições físicas aos nossos jovens, tanto na escola sede como nas outras escolas do agrupamento. Relembro que o agrupamento não é só a escola sede, não é só a escola secundária ou a EB23, é também todas as escolas e jardins que fazem parte do nosso concelho, desde a Seixas até Alvô, Colorosa, eu sei lá, passando Bobadela, Travanca, Cordinha, Meruge, todas estas escolas, e todas elas nos, Lagiosa, todas estas escolas nos merecem melhor atenção, porque temos alunos, crianças desde os 3 anos até ao 12º ano, com também um ensino noturno, com o Qualifica, para todos aqueles menos jovens que no momento em que deviam estar a estudar não aproveitaram, e portanto todos nós temos esta grande preocupação de proporcionar a todos o melhor ensino. Porque a escola é uma escola inclusiva, a escola é para todos e é com todos que a escola se revê em poder fazer o melhor. Muito bem. Com estas palavras de otimismo para o futuro, agradecemos ao Sr. Diretor a sua presença, mais um ano, penso que já é a quinta vez que vem até nós. Fazemos votos que este ano letivo decorra como tem sido o hábito, de uma forma muito proveitosa para todos. Bem-haja pela sua colaboração. Eu, como disse, é sempre um prazer e um gosto em poder vir e estar presente, especialmente neste início do ano letivo. A escola é assim, a escola deve ser partilhada com todos, não deve ser de uma só pessoa. Se calhar, eu até tenho dito isto publicamente várias vezes, mas é a minha convicção, eu serei a pessoa menos importante neste contexto do agrupamento. O mais importante são os nossos jovens, são os nossos alunos, é para eles que nós diariamente, e aqui quero também ao mesmo tempo fazer uma referência extremamente positiva, elogiar o trabalho de um conjunto dos professores, dos funcionários, que diariamente se esforçam para dar o melhor a estes nossos jovens. Muitas das vezes eles não reconhecem o trabalho que é feito, o trabalho que é feito de forma laboriosa por todos os professores, por todos os funcionários, e muitas das vezes fico triste por perceber que alguns deles não reconhecem este grande trabalho que é feito por eles. E claro, naturalmente, também daram uma palavra a todos os pais encarregados da educação, como há bocado disse, acreditem na escola, acreditem no trabalho da escola, colaborem com a escola, estejam presentes. Eu ainda agora estou a fazer durante 8 noites reuniões com os representantes de todas as turmas do agrupamento, onde de forma aberta, responsável, falamos de todos os problemas da escola. Ainda hoje irei falar com os encarregados de educação, dos alunos do 5º e do 6º ano, aqui da escola sede. Já estive na Cordinha, em Lagares, na Ponta, e de estar no Centro Escolar de Nogueira, eu sei lá. Esta é a nossa visão, de poder articular com todos. Também quero aproveitar para dar uma palavra de apreço e também, ao mesmo tempo, de parabéns à Associação de Estudantes, que teve agora a sua eleição, e desejar à Bárbara Coquim e a todos os seus elementos que compõem a direção que façam um bom trabalho, um trabalho de parceria com todos nós. Era bom que nas outras escolas também, na Cordinha, Lagares e a Ponte, houvesse uma boa associação de estudantes para, de forma consciente, responsável, articulando connosco, tentar resolver os problemas que são mais prementes, que são mais que acontecem no dia-a-dia da escola. Portanto, dar as palavras de parabéns, desejar um bom trabalho a toda a Bárbara, a todos os elementos que compõem a direção. Em paralelo, também quero, ao mesmo tempo, e aproveitando a oportunidade, dar uma palavra de parabéns à Associação de Pais aqui do Oliveira do Hospital, à Susana Rocha, pelo que também sei que foi eleita agora, e que desejar-lhe também, naturalmente, um bom desempenho de mandato, assim como aos elementos da sua direção. E também às outras direções, às outras associações de pais, da Cordinha, da Susana, de Lagares, do Sr. Mário e da Ponta, Dona Milena, que de facto façam um bom trabalho em parceria connosco. Aproveito também, já agora, e permitam-me convidar-vos a todos pais encarregados de educação para participarem no sábado na Feira de São Martinho, na Cordinha. É mais uma das grandes atividades que o agrupamento faz, assim como outras que irão acontecer durante o ano. Chamo especial atenção, naturalmente, para uma já extremamente emblemática, que é a Festa da Primavera, o AEOH a Florir, que vai acontecer nos últimos 3 dias do segundo período, em março, julgo que é no final de março, 25, 26, 27, por aí. Agora também não tenho bem presente, as minhas desculpas quanto a isso. Mas, exatamente, é isto, são as atividades, é tudo aquilo que se desenrola à volta do agrupamento, que é importante enaltecer e fazer referência. E desde já também, há bocado em voz off, apelava para que pudessem aqui serem divulgadas essas muitas atividades. Eu agora não me calaria aqui, estaria aqui, mas já estou a ver aqui que a Matilde, a Maria, a Mafalda, a Inês e a Bárbara estão com vontade de dar as notícias, porque se calhar essas são mais importantes do que me estarem aqui a ouvir falar. Agradeço, reconhecidamente não há diretor mais feliz tendo como estes jovens aqui a dinamizarem este clube, que tantas raízes já tem aqui nesta comunidade, nomeadamente em Oliveira. E, portanto, desejar-vos que tudo corra bem e agora dar-vos a palavra, Matilde e Maria, Bárbara, Inês, Mafalda, divulguem, façam deste façam com que este clube continue a ser um ex-libris do nosso agrupamento. Muito obrigado mais uma vez. Bem-haja, Sr. Diretor, até à próxima. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. O novo single retirado do mais recente álbum Márcia, Vai e Vem, chega com um novo vídeo realizado pela artista em colaboração com Filipe Cunha Monteiro. Recorde-se que Márcia, que celebra este ano 10 anos de percurso musical, atua pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 18 de dezembro. A música chama-se Corredor. Tu vestes calado, tu vestes sol, um som que embala. Oliveira do Hospital. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, está de volta pelo 9º ano consecutivo. É para nós uma honra continuar a fazer parte da grande família que é a Rádio Boa Nova. O grupo responsável pelo programa é constituído por alguns alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro os seus nomes: Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Eduardo Adro, Mafalda Correia e Daniel Pereira. E tem já novos elementos: a Maria Pedro, que vai tratar da rubrica Notícias do Nosso Mundo, e a Matilde Gouveia, do 10º ano, que vai apresentar a rubrica de leitura. Integram também o Clube de Rádio este ano 4 alunos do curso profissional de multimédia: o Estevão Abreu, o José Fonseca, o Manuel Monteiro e a Patrícia Félix. Estes elementos vão, doravante, ser responsáveis pela edição e pela montagem do programa. Temos também um assistente hoje em estúdio, é o André. O André Silva, que ainda está aqui na qualidade de observador, mas provavelmente virá a integrar o nosso clube. Ainda não sabe muito bem com que tema, mas brevemente o escolherá. O que eu vos desejo a todos é que sejam muito bem-vindos e que este seja um ano muito produtivo aqui no Clube de Rádio. Bem-vindos, meninos. Obrigada. Estava a ver que não havia feedback. Muito bem, é nosso propósito atingir o maior número de alunos, por isso o Clube de Rádio continua a ser um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa, que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. O programa continua a ser emitido aos sábados, entre as 19 e as 20 horas, e é repetido à terça-feira, entre as 13h10 e as 14. Ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. Para arranque, vamos começar com uma velha rúbrica do programa, Nós e os Animais e Inês Brás. Inês Brás, infelizmente, acho que não trazes aí uma boa notícia. Pois, por acaso não. Começamos mal este ano. Vídeo chocante mostra violência contra animais em laboratório alemão. Macacos presos pelo pescoço e de patas atadas ou enclausurados em jaulas minúsculas, em stress, desorientação e sofrimento. Em alguns casos, levam mesmo pancadas violentas na cabeça e há sangue espalhado pelo chão à volta de cães com ar abatido. Estas são algumas das imagens marcantes do vídeo que um ativista pelos direitos dos animais gravou quando esteve infiltrado no laboratório de farmacologia e toxicologia em Hamburgo, na Alemanha. O vídeo, entretanto divulgado pelas organizações Cruelty Free International e Sono Treiskutsch, gerou revolta em várias organizações de proteção de animais, de acordo com The Guardian. O jornal britânico cita Kate Willett, diretora da Human Society International, que fala de práticas bárbaras e descreve a situação em que se encontravam aqueles animais como horrível. Este tipo de tratamento é eticamente insuportável e, muito possivelmente, ilegal. Disse ainda, desde 2015, refere ainda ao jornal, houve 9 inspeções ao laboratório, 7 das quais sem aviso prévio. Os inspectores observaram 44 macacos enclausurados em jaulas muito pequenas e reportaram grande sofrimento, com consequências de longo prazo. Apesar de, durante estas inspeções, não terem sido feitos testes a macacos, algo que, pelo contrário, é bem visível no vídeo divulgado. O laboratório foi multado em 300 euros. Numa das ocasiões, mas, de acordo com o The Guardian, que cita o jornal alemão Schutztusch Zeutung, apenas por ter introduzido novos cães nas instalações, sem que para isso tivessem autorização. A legislação europeia impede que animais que não sejam naturalmente solitários possam ser colocados em compartimentos individuais e sem espaço de manobra. O jornal britânico lembra ainda que, em julho, Bruxelas apontou várias falhas à lei alemã no que diz respeito à proteção dos animais em contexto laboratório. O vídeo, disponível no YouTube, contém imagens que podem impressionar os mais sensíveis. Pois, infelizmente, Inês, não estamos a começar nada bem, porque este relato não é de Portugal, é da Alemanha, mas é um relato trágico para quem gosta de animais. Bastante, não é assim? Chocante. Muito bem, então lembramos o nosso slogan para que ninguém esqueça como é importante tratar bem os animais. Exatamente. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Não esquecemos, não nos cansamos de repetir. Mudamos de tema para um tema completamente diferente. Vamos à política. Bárbara, há muito a falar. Que saudades que eu tinha de discutir política contigo. Há quanto tempo não te via? Boa tarde, senhores ouvintes. Também para mim é um grande gosto estar aqui mais um ano, pelo 5º ano consecutivo a discutir política, não só com os senhores ouvintes, mas também com a senhora professora e com o restante clube. Portanto, para começar bem este ano letivo e estes novos programas, vou começar por falar sobre a política que se tem passado atualmente no nosso país e no nosso país vizinho, na Espanha. Portanto, como os senhores ouvintes sabem, como é óbvio, no dia 6 de outubro realizaram-se eleições legislativas em Portugal. Eleições que trouxeram grandes mudanças no panorama político português, das quais destaco 3 novos partidos em Parlamento, cada um com 1 deputado. Partidos estes que são a Iniciativa Liberal, um partido liberal, tal como diz o nome, o Partido Livre, um partido de esquerda, uma esquerda mais radical que se senta mais à esquerda ainda que o PC em Parlamento, e o Chega, um partido de extrema-direita que infelizmente também chegou ao poder em Portugal. Outra novidade que temos, e aqui uma novidade que é triste de ter que falar, são os índices de abstenção. Portanto, a abstenção rondou cerca dos 45,5%, mas entretanto, com as ilegalidades que houve nos votos estrangeiros, subiu para os 51%. Portanto, mais de metade da população absteve e não se dirigiu às urnas de voto para exercer este direito que tanto custou... é verdade, essencialmente às mulheres que lutaram para conseguir o direito. É verdade. O Partido Socialista, sem maioria absoluta, subiu ao poder, entretanto depois fez uma nova coligação com o Bloco de Esquerda, e temos uma nova desvingonça um pouco diferente da que tínhamos na legislatura anterior, mas... Mas há um prévio acordo para sustentar o governo de 4 anos, esperemos. Mas que vai servir... Os propósitos, exatamente. Não me quero alongar muito neste assunto, porque já passou mais de um mês e, portanto, acho que já foi falado o suficiente, mas quero... Se bem que esse aspecto que tu salientaste da abstenção, de facto, continua a ser preocupante. Uhum. O nível da abstenção, que está a ser um problema das democracias, não é só da nossa, mas que deve levar os senhores ouvintes, se calhar alguns deles não votaram, e convém repensarmos o que é que nós queremos de facto para o nosso país. Neste caso, nós somos portugueses. Quando metade da população se abstém e não vota, não expressa a sua opinião, não tem responsabilidades pelo governo, perante o governo que agora toma posse, porque se toda a população votasse, os resultados eleitorais seriam de certeza bastante diferentes, se calhar completamente diferentes, e portanto isto é algo de muito sério, porque a política, depois o governo que toma posse, a legislação e as reformas que são tomadas vão condicionar toda a nossa vida durante os próximos 4 anos, e é muito grave que a população esteja a demitir do seu... direito e dever mais elementar, que é expressar o seu direito de voto no dia das eleições. Portanto, correto, esperemos que em próximas eleições isto não aconteça, porque isto tem vindo a aumentar, não é, Bárbara? Sim, é extremamente preocupante, até porque depois de uma legislatura onde houve tantas insurgências a nível social, portanto, diversas classes sociais, os professores, os motoristas, houve tantas greves, os enfermeiros, os médicos... Tanto descontentamento e que mostraram o seu descontentamento público, é de estranhar, e na minha perspectiva foi muito estranho os resultados que ocorreram nestas eleições, porque em 4 anos houve tanta gente a mostrar tanto descontentamento com os resultados e com o governo e as medidas desse governo, reforçar o poder desse governo é na minha perspectiva, algo totalmente inconcebível e que não mostra realmente a vontade da população. Portanto, se as pessoas descontentes, as pessoas que efetivamente se insurgem, que se revoltam, tivessem expressado a sua vontade de voto neste dia 6 de outubro, neste momento teríamos, quiçá, um governo totalmente diferente. Exato. Creio que até foste tu que disseste há pouco tempo que este governo, na realidade, foi escolhido por uma minoria da população. Sim, uns dias depois houve um estudo, ia fazer as contas reais, e se todos tivessem votado e estes resultados, o PS seria eleito com cerca de 17% dos votos. O que é assustador. É totalmente assustador, de facto. Mas ainda neste assunto, e na política nacional, destaco para uma nova medida pseudo-aprovada em Assembleia da República, acho que ainda está um bocado em banho-maria, mas que infelizmente, na minha perspectiva, está em vias de ser aprovada, que é a questão, e se calhar os senhores ouvintes isto ainda não ouviram falar, dos partidos mais pequenos, nomeadamente os partidos com apenas um deputado, que não terão voz no Parlamento nos debates quinzenais. Portanto, esta medida foi aprovada pelos partidos de esquerda, pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pela coligação da CDU, e na minha perspectiva é um atentado à democracia, porque estamos na casa da democracia, estarmos a cortar a palavra àqueles que foram eleitos democraticamente, é estarmos a ir contra todos os princípios da nossa democracia, do nosso poder democrático. E portanto o Ferro Rodrigues, portanto, o Presidente da Assembleia da República, já se manifestou contra esta medida, portanto um socialista que se manifestou contra uma medida aprovada pelo próprio Partido Socialista, mas veremos, para já neste debate quinzenal não terão qualquer voz. Claro que serão questionados, vai haver agora um plenário onde o Primeiro-Ministro será questionado sobre esta medida e a Iniciativa Liberal irá apresentar uma solução. Enquanto o Partido Chega vai se revoltar, claro, vai usar da sua palavra em plenário para fazer, mostrar um descontentamento público. E, portanto, esta medida não só é um atentado à democracia, como é uma forma destes partidos mais pequenos usarem meios ainda mais mediáticos de fazer ouvir a sua palavra, que nem sempre é mais democrática. E, portanto, será algo que temos que ter cuidado e que tem que ser melhor pensado pelos partidos que efetivamente têm a maioria absoluta no Parlamento. Sim, senhor. E agora, mudando de ares, vamos até a Espanha. Mudando de ares e não os ares muito melhores, vamos para a Espanha e as eleições que ocorreram recentemente revelam ou voltam a acentuar a instabilidade política que se sentia na Espanha ultimamente. Nos últimos 4 anos, esta é a quarta eleição espanhola e os resultados não são muito diferentes daqueles que se viam antes. Portanto, o PSOE continua a ganhar as eleições, com uma maioria simples, nem perto dos 176 deputados que é necessário para uma maioria absoluta. Elegeu agora 120, menos 3, acho que foi menos 3 que nas eleições de abril. Chegaram novos partidos ao Parlamento também. Neste momento o Parlamento Espanhol tem 16 partidos no Parlamento. Os partidos regionais, como o da Catalunha, do País Basco, têm maior representatividade, ganharam alguns deputados, e o Vox duplicou. Portanto, o Vox é o partido de extrema-direita do Parlamento Espanhol, que tinha 24, neste momento tem 52 deputados. Portanto, duplicou o número de assentos na Assembleia Espanhola. Também acho que recentemente chegou a notícia de que o PSOE e o partido da Unidas Podemos, portanto, que é uma coligação de partidos de esquerda, que antes era só o Podemos e agora se uniram para formar esta coligação, vão formar uma espécie de uma geringonça também. Já assinaram um pré-acordo para se apoiarem mutuamente em mais 4 anos de legislatura. Só que estes dois partidos juntos ficam apenas com 155 deputados, que não chega para uma maioria absoluta, que é de 176. Portanto, veremos as próximas negociações e que partidos é que se vão juntar. Na minha perspectiva, esta negociação não me está a parecer nada correta, até porque o PSOE sempre criticou o Podemos. Portanto, o secretário-geral do PSOE, o Sanchez, durante a campanha eleitoral fartou-se de criticar Podemos, dizendo que era um partido de extrema-esquerda e que não queria qualquer tipo de negociação. Portanto, acho que isto está a parecer tudo muito rebuscado e veremos qual será o resultado destas negociações. Sim, estaremos atentos para ver se consegue estabilidade política na nossa vizinha Espanha. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora de assunto, vamos ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão de hoje é o filme português A Herdade. João Fernandes, Albano Jerónimo, é o patriarca de uma abastada família tradicional portuguesa. A herdade de que é proprietário situa-se na margem sul do Tejo e é um dos maiores latifúndios da Europa. A vida dele, assim como o local onde sempre viveu, é um espelho de Portugal. Percorreu a história de João desde os princípios da década de 1940 até à atualidade. É contextualizar a vida social, política e financeira de um país inteiro. Projeto do produtor Paulo Branco, com argumento de Rui Cardoso Martins, A Herdade teve a sua estreia mundial na competição oficial do 76º Festival de Veneza, onde o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o prémio Bisato d'Or, da característica independente para melhor realização. Também está representado no Festival de Toronto, onde é o primeiro filme português selecionado para a seleção Special Presentations. Para além de Jerónimo como protagonista, o filme também conta com Sandra Valeiro, Miguel Borges, Diogo Dória, Vitória Guerra, Teresa Madruga e Ana Bostorff, entre outros. Pode ver este excelente filme nos cinemas de Coimbra ou de Viseu. Muito bem, é um excelente filme. Quem ainda não viu, recomendamos. Rádio Boa Nova. Expensive Soul, só para te ver, com o Vítor Clay. Canção dos Expensive Soul, incluída no álbum A Arte das Musas, conta com uma nova versão em dueto com o brasileiro Vítor Clay. Colaboração que resultou de uma admiração mútua. A dupla atua na Altice Arena em Lisboa a 23 de novembro, concerto que serve de celebração de 20 anos de carreira. Promete que não fica assim, eu vim de longe pra te ver, só pra te ver, só eu sei. Passei pra te ver. É que nem acredito. tinha a certeza que o destino já estava escrito, que era contigo que eu iria ficar. Já me queria mudar, até já tinha um anel para te dar. É que nem acredito, tinha a certeza que o amor iria ser mais bonito se vivêssemos no mesmo lugar. Talvez pudesse mostrar, nunca fui homem de parar de sonhar. Passarmos domingos no sofá a ver séries da Netflix, trocarmos livros e eu sei lá tudo o que mais surgisse. Embora agora saiba que o tempo faz esquecer, agora embora caia, eu vim cá só para te ver. Só para te ver. Só eu sei o que passei pra te ver. É só promessas que não vais cumprir, e só nos teus olhos vejo-me a cair. Oh, diz-me, o que é que tu queres mais de mim? Promete que não fica assim. Eu vim de longe para te ver, só para te pra te ver, só pra te ver, só eu sei o que passei pra te ver, só pra te ver, só pra te ver. Expressive Soul, Vitor Clay, tamo junto, meus irmãos. É isso. Sou Vossa IC e estou aqui na Escola e o Meio, na Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, um tema sempre muito oportuno. Infelizmente, continuam as más notícias neste âmbito, não é assim, Francisca? Infelizmente, a poluição em Nova Delhi atingiu níveis insuportáveis. A qualidade do ar na capital indiana parece ter piorado e caído para níveis que não eram registados há vários anos. Para ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que os níveis de PM2,5, pequenas partículas atmosféricas, que entram nos nossos pulmões, não excedam os 25 microgramas por metro cúbico numa média de 24 horas. Mas, em algumas zonas da cidade, segundo revela o The Guardian, as medições chegaram aos 999 microgramas, muito acima dos 500 que já eram considerados muito graves. No Twitter, o chefe do governo da cidade disse que a poluição atingiu níveis insuportáveis e que as pessoas estão a sofrer sem culpa alguma. Desde a semana passada, os 20 milhões de veículos que circularam na capital indiana, outra das grandes fontes de poluição, vão passar a ter mais regras. Os carros com matrículas ímpares e pares só poderão entrar na cidade em dias alternados. Assim, ainda assim, deverão ser precisas medidas mais extremas para que a qualidade do ar melhore de forma rápida e drástica. A Índia tem no seu território 15 das 20 cidades mais poluídas do mundo, estimando-se que 700 milhões dos 1,33 mil milhões de indianos estejam expostos a níveis tóxicos de poluição. Provavelmente todos nós vimos nos últimos dias imagens de Nova Delhi que são qualquer coisa de impressionante, porque vemos as pessoas com máscara, com dificuldades em respirar e com um aspecto da cidade que parece que está sob um nevoeiro intenso e tudo aquilo é fumo e deve ser impressionante ter que viver assim. Isto pode ser uma amostra do que pode ser o nosso futuro se nós não nos precavermos e não tivermos a atenção que estamos a fazer ao planeta. Continuaremos a falar no tema, não é, Francisca? Muito bem, ficamos agora com um tema muito mais agradável, que é o tema das visitas, com a Mafalda Correia, que desta vez junta os museus, mas também a visitas, uma vez que a nossa locutora das visitas já cá não está, está no ensino superior e, portanto, ela vai associar as visitas, as viagens e, por vezes, os museus. Mafalda Correia. O Parque Municipal de Exposições da Lausanne volta a ser o palco de mais uma edição da Feira do Mel e da Castanha, a decorrer de 15 a 17 de novembro. A inauguração oficial aconteceu no dia 15 de novembro pelas 18 horas, seguindo-se pelas 18h30 a animação itinerante. No sábado, dia 16 de novembro, Bina e Bina animam à tarde. Pelas 21h30 acontece um espetáculo de stand-up com Hugo Sousa. O programa deste dia encerra com a atuação pelas 22h45 do grupo lusanense Doutor e os Aflitos. No domingo, dia 17 de novembro, às 8h30, está agendada a concentração junto ao Parque de Exposições para a habitual Caminhada de São Martinho, que decorre na Serra da Lausanne. No recinto da feira, pelas 15h, decorre um show cooking dinamizado pelo ator e modelo Afonso Vilela, vencedor do Masterchef Celebridades da TVI, seguindo-se uma arruada promovida pela Escola de Concertinas da Lausanne e às 17h15 a atuação do grupo Arte e Dança da Arcil. A tarde termina com a realização de uma magusta tradicional oferecida à população pela Câmara Municipal. Do programa faz ainda parte o Seminário Técnico à Volta das Abelhas, organizado em parceria com a Cooperativa Lausanne Mel. Fica a par todas as novidades na página de Facebook. Esta é uma excelente oportunidade para conhecer algumas das aldeias do xisto da Serra da Lausanne. Esta é uma serra que conjuga de forma única a vertente cultural e humana das aldeias do xisto com a natureza e as especialidades de lazer que a sua paisagem proporciona. É casa de veados, javalis e corços que espreitam perante sobreiros, castanheiros, carvalhos e pinheiros. É atravessada por inúmeros trilhos pedestres, BTT, e por caminhos que nos levam ao Santo António da Neve, ao Alto do Trevinho, ao Castelo da Lausanne ou à Senhora da Piedade. A Serra da Lausanne, juntamente com a Serra do Açor e a Serra da Estrela, formam o mais imponente dos alinhamentos montanhosos de Portugal, a Cordilheira Central. A Serra da Lausanne constitui a extremidade sudoeste desta cordilheira. Sendo fundamentalmente xistosa, é portanto geologicamente muito antiga. Estas serras fazem também a separação das bacias hidrográficas do Mondego e do Tejo. Apresenta declives abruptos para as terras quase planas que se estendem a noroeste. O seu ponto mais elevado é o Alto do Trevinho, a 1204 metros. Nos caminhos das suas matas, os veados cruzam-se connosco ou fazem-se ouvir ao longe. O corso também aqui ocorre, mas é mais difícil de observar, onde o outono tem os tons das árvores folhosas, as flores dos matos transformam-se em mel. Daí, esta feira já com 30 anos. Visite a Vila e a Serra da Lausanne. Não se vai arrepender. Sem dúvida. Aqui bem próximo, a Vila da Lausanne está à nossa espera nesta feira do mel e da castanha, mas também a belíssima Serra da Lausanne, que vale sempre um passeio. Boa Nova, Rádio. Irresistível. E agora vamos às estreias. Temos aqui connosco a Maria Pedro, que vai apresentar uma notícia de âmbito nacional, mas que também é de âmbito internacional, porque teve que ver com um acontecimento que decorreu há pouco tempo em Lisboa e que tem importância a nível mundial. Não é assim, Maria? Bem-vinda! Obrigada, boa tarde a todos. Nesta estreia iremos centrar na Web Summit, que decorreu de 4 a 7 de novembro em Lisboa e recebeu 70 mil participantes no maior evento tecnológico do mundo. Empreendedores e investidores procuraram negócios e oportunidades ligados à inovação e tecnologia. Pelo menos, desde 2016, os portugueses terão ouvido falar da Web Summit. Trata-se da maior conferência da Europa, versada em novas tecnologias e empreendedorismo. Apesar do seu tímido começo, as suas primeiras edições iriam escalar de tamanho o número de oradores e impacto no meio. Lisboa acabaria por ser a cidade escolhida para este evento devido à sua capacidade hoteleira, meios de transporte e ambiente envolvente cosmopolita. No centro da decisão também estava um acordo entre a organização da Web Summit e o governo português. Entre os oradores convidados desta edição esteve Edward Snowden, ex-analista informático e que denunciou o caso de vigilância internacional por parte da agência norte-americana. Participou em direto a partir da Rússia numa transmissão via satélite. A mensagem que passou é a que tem defendido nos últimos anos. Se querem derrotar o terrorismo, se querem acabar com o radicalismo, não o escondam nas trevas. Exponham-no à luz e no palco mundial. Mostrem às pessoas porque é errado. Também Margaret Vestager, comissária europeia da concorrência e o maior pesadelo das gigantes tecnológicas pelas elevadas multas que lhes têm aplicado nos últimos anos, voltou ao palco central da Web Summit a relembrar o que orienta a União Europeia em relação à concorrência. Os nossos valores são muito simples. Quem tem sucesso no mercado deve ser porque tem o melhor produto e porque agrada aos seus clientes. As empresas tecnológicas estão preocupadas com os efeitos do Brexit e, por isso, nomes como Michael Barnier, negociador-chefe do Brexit por parte da União Europeia, e Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, partilharam a visão que têm sobre o tema. Barnier entende que a cláusula de salvaguarda, tal como está no acordo de saída, é o melhor resultado destas negociações extremamente intensas, levadas a cabo há anos por nós com o Reino Unido e nunca contra o Reino Unido. Já Tony Blair acha que se de facto acabarmos por sair da União Europeia com um Brexit sem acordo, do género desejado por Farage e Boris Johnson, também teremos uma relação silenciosa neste país. Haverá gente com uma opinião tão forte sobre isto e digo aos dois partidos principais que irão varrê-los. Mas a Web Summit não se fez só de opiniões políticas. Tem também nomes ligados ao desporto, como os futebolistas Eric Cantona e Ronaldinho, entre os mais de 1.500 oradores convidados. Para as startups, este é o momento certo para encontrar um investidor à medida. Muito bem, Maria. Este foi uma estreia excelente e com uma ótima notícia, porque de facto este é um acontecimento de grande relevância, quer para o nosso país, quer em termos internacionais. E agora vamos a outra estreia, para uma sugestão de leitura, por ocasião do centenário do nascimento de Sofia de Melo Brainer. Inevitavelmente que a nossa estreante Matilde Gouveia só podia trazer uma sugestão de leitura desta poeta. No passado dia 6, comemorou-se o centenário do nascimento de Sofia de Melo Brainer Dresden, que nasceu em 1919 no Porto, onde passou a infância. Em 1939 a 1940, estudou Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Publicou os primeiros versos em 1940, no Caderno da Poesia. Na sequência do seu casamento com o jornalista, político e advogado Francisco Sousa Tavares, em 1946, passou a viver em Lisboa. Foi mãe de 5 filhos, para quem começou a escrever contos infantis. Além da literatura infantil, Sofia escreveu também contos, artigos, ensaios e teatro. Em termos cívicos, a escritora caracterizou-se por uma atitude interventiva, tendo denunciado ativamente o regime salazarista e os seus seguidores. Apoiou a candidatura do general Humberto Delgado e fez parte dos movimentos católicos contra o antigo regime, tendo sido um dos subscritores da Carta dos 101 Católicos. Contra a guerra colonial e o apoio da Igreja Católica à política de Salazar. A sua obra está traduzida em várias línguas e foi várias vezes premiada, tendo recebido, entre outros, o Prémio Camões de 1999, o Prémio de Poesia Max Jacob de 2001 e o Prémio Rainha Sofia da Poesia Ibero-Americana, a primeira vez que um português venceu este prestigiado galardão. Com uma linguagem poética quase transparente e íntima, ao mesmo tempo ancorada dos antigos mitos clássicos, Sofia evoca nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, os mares e os dias. Faleceu a 2 de julho de 2004, em Lisboa. 10 anos depois, em 2014, foram-lhes concedidas honras de Estado e os seus restos mortais foram trasladados para o Panteão Nacional. Sugiro que leia ou releia duas das suas obras. A Menina do Mar é o primeiro conto de Sofia para a infância e foi editado pela primeira vez em 1958. Tendo a praia como cenário, este conto revela-nos a história da amizade entre um rapaz e a menina do mar. Cada um vive no seu mundo, o rapaz na terra e a menina no mar, mas a curiosidade de ambos leva-os a querer partilhar essas diferenças. A menina fica a saber o que é o amor, a saudade e a alegria. O rapaz aceita viver com ela no fundo do mar. O Cavaleiro da Dinamarca. No regresso da sua longa peregrinação à Palestina, o cavaleiro tem apenas um desejo, voltar a casa a tempo de celebrar o Natal com a sua família. Nessa viagem, maravilha-se com as cidades de Veneza e Florença e ouve histórias espantosas sobre pintores, poetas e navegadores. São muitas as dificuldades com que se depara, mas a sua força inabalável parece ajudá-lo a passar essa noite tão especial com aquele que mais ama. Recordo, Sofia, boas leituras. Muito bem. Excelente leitura e excelente prestação, Matilde. Portanto, Bárbara, João, Matilde, Mafalda, nós fizemos aqui excelentes aquisições para este ano, mais os nossos técnicos, hoje supervisionados aqui pelo Estevão e pelo Zé. Isto este ano está aqui de vento em popa para ser um clube de rádio a funcionar em pleno. Muito bem, eu hoje já não tenho tempo para as notícias do nosso agrupamento, das muitas atividades que já decorreram, ficará para a próxima oportunidade, para o próximo programa. Estamos já a terminar por hoje o primeiro programa à Escola e o Meio deste ano letivo, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Daniel Pereira, André Silva, Estevão Abreu, Manuel Monteiro, José Fonseca e Patrícia Félix. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Olá, o meu nome é Paulo Sousa e queria mandar um abraço e um beijinho para o Clube de Rádio, a Escola e o Meio, do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, e espero que nos vejamos brevemente. Pode ser? Até lá. Éber Marques, Amor Perfeito, vocalista do HMB, está de regresso com o novo single a solo, que serve de apresentação ao novo EP Amanhã, com a edição agendada para o dia 29 de novembro. Esta canção sempre esteve no meu imaginário, diz Marques no comunicado da imprensa. Nela consigo encontrar um pouco todas as minhas raízes, mensagem de amor, o ritmo swingado que evoca a África e a poesia que é tão portuguesa. Tanto quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é só de pouca dura, dá luz em cor. Pois falta em tanto quanto o espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Palavra, mais que o ciúme, amor perfeito, quem será que o é? Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que entendeu? Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.